Acho que eu não vou aguentar. Dessa vez eu sei que tá chegando o fim. Só eu fico aqui correndo atrás. Você nunca deu nenhum passo por mim. Mas vou mudar daqui pra frente. Vou deixar de vez a gente. Pensa no meu eu. Se eu te encontrar arrependido, cada passo da sua vida você que escolheu. Só eu te amava de verdade, te dei a prioridade, virei opção. Vou apagar da minha mente o seu rosto. E o dia 29 de agosto lembrava aniversário de namoro sem chorar. Aniversário de namoro sem chorar. Pra não me machucar.